Thiago Malta, sem idade, Rio de Janeiro. De repente, eu abri os olhos e todas as coisas mundanas e universais olharam para mim e me disseram: ei, fala sobre mim, escreve sobre mim. De repente, eu não sou humano, e sim um maquinário da arte. De repente, eu sou prepotente e orgulhoso, mas de repente não. Então, comecei a escrever um monte de bobagens, para quem sabe, alguém um dia chame de arte.